Bom serviço, senhor. Obrigado. Boa. Hotel na escuta do despacho. Trip 5489, chame Recife 13325, caso negativo 1251. Trip 325, confirme a secundária. 1251. 1251, obrigado. Pista na intersecção Oscar. Tchau, no ponto de espera, torre 118.6, o altímetro marca agora 1013. Ok, 1013, autorizado no Liede Alfa, ponto de espera 118.6. 3154, final, baixa letra vara visual. 3154, tem livre pouso 10, vento de 100 graus, 159. Pouso autorizado na 10, tá? 3154. Golo 333, decolado aos 35, chame o controle em 19.8. 333, obrigado. Rodou na 333. O 1333 é o controle, contato radar. Gente. Tá, 8001, chame Recife 2685. 8001-2685, bom trabalho, amigão, até amanhã. Boa. Obrigado. Total 991, mantém, escuta e aguarda, por gentileza, prepara a mão mostrante. Total 999, vamos às autorizações? Pronto, cópia? Pronto. Autorizado Fortaleza, 310 é o nível, decola na 10, saída Momo, Albo, Frote. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5454 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Protegimento correto, chama pro push no pad 3, total. Salvador, boa tarde, Azul 4033. Azul 4033, muito boa tarde. Para Ilhéus 1160? Afirmo, gente da Papai, Ilhéus 1160. Autorizado para Ilhéus, 160 é o nível, decola da 10, saída da L, Leda, após direto Ilhéus. Após decolagem, curva à direita, aciona 5107 no transponder, 119.8, a frequência do controle. Aprovado Ilhéus, nível 160, saída da L, Leda, após direto Yankee Lima Hotel. Curva à direita na pista 10, 5107 é o código, controle 19.8. Tem 121 nesse valor. 219, tá? 3154, boa, senhor. 5 com 9.8 a bordo, 4 de autonomia, alterna Galeão. Procede via Índia e Alfa no ponto de espera, torre em 118.6, altímetro marca 1013, tenha um bom voo, 613 no 5. 1013, Índia Alfa, torre chama a torre para decolagem, obrigado, 3 no 5. Salve, boa tarde, 3 no 54, na sua escuta na Alfa. 3 no 54, prossegue via Alfa Kilo. Vai cruzar o pátio 3 e prosseguir por Finger 07 no pátio principal. Alfa Kilo, cruzo pátio 3, autorizado ingresso no pátio 1 para o Finger 7, já 3154. Fala Salvador, boa tarde, a 3401, autorizante da Papá, autorização para Porto Seguro. Iniciando, 3661. Oi, gol 600, ponte zero, não zero, Brasil. Ali mantenho, no 600. Mantenho, 600. Controle. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda Bidec. 5123 no transponde, controle 198, 3401. Da El, Leda Bidec, Bravo India, Delta Echo Vitor. Me chama para puxar na parte 3, trip. Leda Bidec, a gente chamará. Reduzindo para 290. Gente, livre LS. Livre LS, mensagem 21. Estacionamento chama para táxi. Chama para o táxi. Espera previsto. Ok, cedo no meu óculos. Lado aos 40, chame o controle em 198. 198, boa tarde. Boa. Ave, chame Recife, 13325. 13325, azul 4089. Olá, 781, prossiga. É necessário a reabertura do porão novamente, está cancelando aqui o pedido, tá? Certo, me chamo com totalmente pronto. Coral autorizado. Está presente com a Coral 61. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6320, confirmo, 6326, sim, papapá. Oceano 326, este é o controle Salvador, via chegada a mare, desça para 2000 pés, ajuste agora em 1013. Via mare, desce até 2000, com 1013, Oceanair 6326. Só para aqui, Romeu. 37 Kilo Romeo Oscar, chame a torre na frequência de 118612. Eu tenho uma aeronave do externo e uma segunda aeronave da Webjet para o localizador. Informação para o Kilo Romeo Oscar. CF Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, chame final de 3 milhas. O vento de 100 graus com 17 nós. Kilo Romeo Oscar. Ok, chamando final de 3 milhas, Kilo Romeo Oscar. Mike, Tango Juliette, livre pouso, pistão no zero, vento, uma centena de graus agora, 18 nós. Mike, Tango Juliette, livre pouso, pistão no zero. Ouro 600, decolado aos 42, controle em 119, decimal 8. 198, boa, 600. Salvador, ONU 333 voltando, poderia confirmar a frequência do centro de Recife? O gol ONU 333 é ONU 3325 e a secundária é 125 ONU. Obrigado. Reduzindo a velocidade. Realmente, o máximo aí possível. Agora então. Boa tarde. Gol 600, controle, boa tarde, contato radar. Recife, nível 330, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5023 transponder, 119.8, a frequência do controle. Autorizado 330 para a Recife, saída Puca, Aracaju, com primeira curva à esquerda, 5023, o transponder, 119.8, o controle, 5728, obrigado. Correto, chama para o push, velho. Ok, Romeo Oscar, vamos aumentar a frente de velocidade aí, 130 nós, ok? Até a próxima, aliás, no número da cabeceira. Torre Web 6721, boa tarde, tá 2 minutos de terra. Ok, 6721, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. a sua esquerda, o objeto meia frente dos uniformes, o tráfego Islander na final da 17, curta final. Ele vai aproximar para 17, não vai interferir com a sua aproximação para 10, ok? Agora de pista livre. Ciente, está com tráfego no visual, 6721. Mike, temos Juliette, solo aos 4-4, libere à direita, chame solo 21, decimal 9. 4-4, solo 219, Mike, temos Juliette. O 6721 tem livre pouso, pista no zero, vento de 100 graus com 1 no 69. Livre pouso no 0, 6721. Segue Zé Alfa Aquilo, parte 3, no parte 3 vai ficar atento ao sinalizador. Alfa Aquilo para o 3, vai ficar atento ao Mike Tango Direto. Polo Azul 4033, tem 5-6 a bordo, autonomia de 2 horas e 40 minutos, alternando Salvador para táxi. Oscar no solo aos 4-4, 4-5, solo aos 4-5, táxi até o pátio 5 da minha esposa. Espera da 1-0-18-6-14, 1-0 no 3, 4, 0-3-3 da Azul, boa tarde. Olá. Salvador Web 5728, está no portão 5 para o pushback de saneamento. 728, após a passagem do tráfego da Azul, autorizado push no 05. Após o Azul, está autorizado 05, é 5728. Chené 63 ano 5, a linha mantém. A linha mantém, 63 ano 5. Encerrar o serviço radar, chame Ilhéus, frequência 1201. Meu cordial, capitão, um abraço. Obrigado aí, bom trabalho. Papa Mike, prossiga. Está autorizado para Siri, mil pés, decola da 197, corredor Axé. Após decolagem direita, aciona 01140 no transponder. 119.8 é a frequência do controle. 1219. Solo 219, 6721. Chené 6315, livre de decolagem, 100 graus com 1 no 5 mais. Autorizado de decolagem 6315. Estimativo, altímetro agora marca 1012. Salve 6721, livre autonavo, boa tarde. 6721, muito boa tarde, prossegue via Alfa Kilo. Vai manter a posição no ponto médio do pátio 3, devido à aeronave intacta no 05, seu gate encontra-se ocupado no 04, por aeronave da Gol. Gente, Alfa Kilo, ponte médio, ponte 3, a gente para, web 6721. Paulo Gol, 1781, gate 4, agora sim, pushback em andamento. Autorizado, chama táxi, 1781. Solo Salvador, tripe 5267 para confins, formação papá, pronto para cópia. Está com plano para o 00. 5267 para confins, autorizado. Nível 400, da cola da 10, saída da Elle da Bridge, Bridge intercepta Perzulona 6 até o destino. Aciona 5007, 7186, correção, 119.8 é a frequência do controle. Nível 400, pista 10, da Euleda Bridge, 5007-1198, frequência do controle, 5267. Muito obrigado, boa. Chamará, pronto para pushback, acionamento, 5267. 5, o controle Salvador, está em contato radar, pode girar à direita após 2000 e vá para Leda. Após 2000, direita Leda, 315, obrigado. 9911 para posicionamento. 9911, assim que a aeronave do objeto inicial táxi, está autorizado o push no pátio 3. Assim que a aeronave da web. Coordena com a equipe de solo, se tiver condição está autorizado, total. Vai entrar aí, coordenado. Web 5728 está pronto para o táxi com 138, autonomia de 2 horas e 55 até no Fortaleza. 5728 prossegue, Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, 1012 no altímetro. 1012, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6. Muito obrigado, senhora, 5728. Web 6721, mantenha-se na saída do pátio 3, assim que a aeronave da Gol inicial táxi está autorizado a prosseguir para o 04. Frente na saída do pátio 3, Web 6721. Para o táxi, 1781. A Cuba 5-2 a bordo, 4 horas, Antônio Galeão. 1781, vai seguir como número 2, pronto de espera via Índia e Alfa, quando lá, torre 118.6, 1012 no altímetro. Vai seguir como número 2, Índia e Alfa, pronto de espera, 118.6, como 0781. Oi, Salvador, muito boa tarde, o agente 5728, está no ponto de espera, pronto para decolar. Web 5728, a linha mantém. A linha mantém, 10, 5728. Azul 4033, decolado ao 50, controle em 198. 198 é o controle, 4033, Azul, boa tarde. Vitor, esse é o controle, retorna da plataforma, chama ingressando na zona de controle, operação visual 1012. Sim, chama ingressando na zona de controle. Controle, uma boa tarde, Azul 4033, cruzando 1900 pés na Dayal. Azul 4033, controle, contato radar, prossiga como autorizado. 4033, Azul. Escuta. Afirmo, 5267. Recebi uma mudança de transponder, acione agora por gentileza 5172, por favor. Novo transponder 5172 para o TRIP 5267. Obrigada. Web 5728, livre decolagem, venda de 100 graus, 179. 100 graus, 179, livre decolagem, 10, Web 5728. Obrigado, senhor, boa tarde. Pronto, Gol 781. 781, alinhar e manter. Alinhar e manter. 781. E para passar mais, está chamado e pronto. Na linha do táxi, chame a interseção Papá para o ingresso, Lima Papá Mike. Chama na interseção para ingresso, Papá Mike. Chega o trem, chama a torre, 1186. 0326, agora a torre 186. Obrigado, professor. Boa. 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Papa Indy Romeo. Como vai minha rota? Aciona 5145 no transponder, 1198. É a frequência do controle. Whisky, Bravo, Whisky. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo Bravo, escuta genético correto para acionamento Itaco 118.6, o altímetro agora 1012, tenha bom voo. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4065, informação papá. Azul 4065, muito boa tarde. Está autorizado para Campinas, nível 320, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta Pesolo no meia, prossegue Bravo até Zulu, conforme a rota do plano. Aciona 5155 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizado Campinas, nível 320, decolando da 10, saída da El, Leda, Bridge, uniforme Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, rota conforme o plano, aciona 5155, controle 198, Azul 4065. Cotejamento correto, chama para o push 4065. Baixa marca no plano, posição 8, Azul 4065. Salvador, total na plano, Zulu 1, no passante, ponto, Natal, 305. A 9991 prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6. O altímetro marcou agora 1012. 1012, Salvador, muito boa tarde ao Papapapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, o controle. Positivo, tá com plano pra Siri. Se autorizado, vai 500 pés do litoral até livrar a CTR. Estou autorizado, conforme estimado para pouso. Estimado aos 1654, senhor. 1754, a hora certa agora, 1655, 50 segundos. 1754, corrigindo, senhor. 984, pegar a batalha, 1789. Recife 1288, caso negativo 1251. 288, 1251, 63, 15, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, boa tarde, bono 781. Bono 781, controle, está em contato radar. Papá, papá, Mike Eco Delta, controle. Ciente, papapá, Mike Eco Delta, operação visual, ajuste 1012. Lima, aqui no Zulu, transponder 0242. 0242, Lima, aqui no Zulu. Controle, autoriza para dar algum no 781? Autorizado. Obrigado. Está um pouco baixa a transmissão, comandante. E agora? Melhorou, agora melhorou. Bom, chamei a 6326, solo 57, libere na Taxi Eco, chame solo em 1219. A Eco 219, eu acho, né? Negativo 251. 28251, muito obrigado, 4033. 6326 da Ucha, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, prossegue por Singer 01 no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, depois prossegue para o Singer 01 no pátio principal, chanário 6326. O 600, Salvador, ajuste 1012 agora, desça para 2000 via chegada mais. Via, 1012 para 2000, Recife 728, chame Recife 2685. 2685, obrigado senhor, boa tarde. Boa. 5267, coordenando com a equipe de solo, assim que a aeronave da Oceanera passar a sua retaguarda, autorizado o push no PAT 3. Após a passagem da aeronave Oceanera, autorizado o push back acionamento 5267. Lima, Quilo Zulu, tá levando 3.500 para 1.500. 7. Lima, Quilo Zulu. Controle, o total 9911, decola na 650. Boa tarde. Boa tarde, total 9911, contato radar. Sente na 650. Salve Salvador, Abjet 6721, boa. 6721, Fortaleza, nível 310, copia? Prossiga. Autorizado para Fortaleza, 310 é o nível, decolada 10, saída Momo, transição GBIT. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Prisco 50 conforme o plano. Aciona 5156 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado 310 para Fortaleza, Perusco 50, decolada 10, Momo GBIT. 5156 é o transponder, 198 é o controle, web 6721. Controle Oceania 6314, Oceano 6314, esse é o controle Salvador. Via chegada Mari, desça para 2000 com 1012. Via chegada Mari, até 2000 pés, 6314. Papa Romeu, Michael Covito, ingressando na PR. Gente, Michael Covito, ainda 1000 pés, aguarde instruções e troca de frequência. Michael Covito, aguardando instruções para troca de frequência. O controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, sente informação, Papa, perdeu contato com o centro. Pantanal 4710, controle Salvador, ajuste agora 1012, via chegada Mari, desça para 2000. 2000, descendo via 4710, 1012. Gol 1781, chame Recife, a frequência 1251. 251 Recife, gol 1781, obrigado, boa tarde. Gol. Salvador, o tripé 5267 acionado e pronto para o táxi POB 44, alterna Galeão, com 3 horas e 35 minutos de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 118.6, 8 metro 1012. Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, torre 18.6, tripé 5267. Ele está saindo de Caixa Prego e está retornando para Salvador, 1500 pés, ele deve estar entre Caixa Prego e Vera Cruz.